triste de repente faz pensar assim. Até que o nosso amor está chegando ao fim. Triste de repente faz pensar assim. Até que o nosso amor está chegando ao fim. Triste de repente faz pensar assim. Tua mente enlouquece, faz o que quer, o teu sangue aquece. 10 minutinhos de amor e o resto de estresse. Fica ligeiro, se vacila te leva. É o paraíso, mas com chave das trevas. Ó déjà vu de Adão e Eva. Tu não fica mais tranquilo nem com quilo de erva. Disse que ia sair pra se divertir. Sai pra zoar, sai pra sorrir. Pra tu não esperar, podia dormir. Melhor antecipar o que estava por vir. Do mesmo jeito que ela chega, ela vai, vai. Na mesma porta que ela entra, ela sai, sai. Conta uma história em despedida, distrai. Qualquer dia te encontro, beijo amor. Bye, bye, bye, bye. Triste de repente faz pensar assim. Até que o nosso amor está chegando ao fim. Triste de repente faz pensar assim. Até que o nosso amor está chegando ao fim. Mixtape, o rei e o presidente.